boquinha aqui, você não beija mais. Esse cabelo aqui, você não sonha mais. Essa mãozinha aqui, você não pega mais. Não pega mais.